Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, deixando um abraço a todos e todas que têm nos ouvido, de modo especial ao irmão Siqueira e à pastora Beatriz, que têm nos motivado com suas palavras. Vocês sabem como isso é importante para que continuemos a buscar a santidade bíblica em nossa vida e também anunciar essa verdade que temos que espalhar. Espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Irmãos e irmãs, tal indagação jamais ficará obsoleta. O sábio escritor sagrado nos diz: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, 4 a 7. Porém, não há tempo, nem mesmo por um dia, em que um homem, uma mulher, uma pessoa, não deva ser santo. Somos santos? É a questão. É solenizador ouvirmos a palavra do Senhor estipular a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Repito, Hebreus 12, 14. Com a ajuda de Deus, nos esforçaremos nessa ministração por examinar no que consiste a verdadeira santidade, bem como a razão que a torna tão necessária. Iniciando então acerca da natureza e da verdadeira santidade prática. Em primeiro lugar, é preciso dizer que Deus nos chama para uma santidade prática. Esse é o tipo de pessoa que Deus deseja que sejamos. Em primeiro lugar, a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus. À medida em que tomamos conhecimento de sua mente, descrita nas Escrituras, é que podemos caminhar na direção da sua vontade. Romanos capítulo 12. Eu falei ontem, na última ministração, e repito agora o tema. O termo, melhor dizendo, em grego é metanoia, mudança de mente. E junto com essa mudança de mente, vem uma mudança de valores. E por extensão, uma mudança de atitude, se você realmente desejar a santidade bíblica. Em segundo lugar, um homem santo, uma mulher santa, se esforçará por evitar todo o pecado conhecido, observando cada mandamento revelado. Em terceiro lugar, um homem santo esforçar-se-á por ser semelhante ao Senhor. Esse é o nosso objetivo, queridos. A imagem e semelhança de Jesus. Ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não somente viveremos a vida de fé em Jesus, extraindo dele toda a sua paz e força diária, mas igualmente nos esforçaremos por ter a mesma mentalidade que nele havia, a fim de ser conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Em quarto lugar, um homem santo, uma mulher santa, seguirá a mansidão, a longanimidade, a gentileza, a paciência, a brandura, o controle sobre a própria língua. Como temos nos deparado com esse problema dentro das igrejas, por causa de falta de santidade, nós temos um problema muito grande nos relacionamentos. Isso alcança a família, a igreja e os nossos relacionamentos sociais. Nos falta mansidão, nos falta longanimidade, ter um longo ânimo. Nos falta gentileza para tratar com as pessoas. Nos falta paciência para esperarmos as pessoas amadurecerem, entendermos que elas têm um tempo, um processo a ser seguido. Nos falta brandura. Nos falta o controle, sobretudo, sobre a nossa própria língua. Em quinto lugar, uma pessoa santa seguirá o autocontrole e a abnegação. Terá controle de si mesmo. Um homem santo, uma mulher santa, terá controle, terá domínio próprio. E isso exige de nós uma determinação. Ou então a palavra do apóstolo Paulo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9:27. Irmãos e irmãs, eu tomo esse texto para mim e compartilho com vocês nesta hora. Tenho que esmurrar o meu corpo. E eu não estou falando literalmente, não estamos na Idade Média para nos flagelar, não é isso. Mas é como se dissesse: eu me determino todo dia, toda hora, e se vier a incorrer em momentos de falta de paciência, de falta de longo ânimo, de falta de domínio próprio, eu tenho que lutar contra isso. Esmurrar o meu corpo é isso, reduzi-lo à escravidão, para que, tendo pregado, por exemplo, para vocês agora, e já passam de 100 mil que ouviram as ministrações, eu mesmo não posso ser desqualificado. Tenho que ser exemplo, padrão dos fiéis. E é para isso que os pastores e pastoras, lideranças, têm que trabalhar. Um próximo item, irmãos, sexto item: um homem santo seguirá o amor e a fraternidade. Nós temos visto ao longo dos anos, dos milênios, e hoje em dia, particularmente, pessoas defendendo o Evangelho, mas desejando defender o Evangelho sem amor. E sem amor não se defende o Evangelho, não se vive o Evangelho, porque Deus é amor. E tem nos faltado fraternidade. Famílias estão se dividindo muito hoje por causa da política, e nós temos que ser fraternais. Eu, durante muitos anos, segui uma determinada posição, até que me desiludi por completo com essa ideologia. Mas agora tenho que ser fraterno e amoroso para entender que é preciso abrir os olhos das pessoas, fazer um trabalho de base com as pessoas, entendendo que elas terão que passar por esse mesmo processo, mas eu não posso desejar que isso ocorra num estalar de dedos. Foram anos e anos com pessoas nos orientando, até que isso viesse a fazer sentido, e nós temos que fazer da mesma maneira, com amor, com fraternidade. Senão tudo será em vão, irmão. O crente santificado esforçar-se-á por adornar a sua experiência com Deus, a sua religião, com sua conduta externa, exemplar. Esse é o nosso desafio. A nossa conduta tem que ser condizente com aquilo que cremos e pregamos, tornando-a atrativa e bela aos olhos de todos ao nosso redor. Infelizmente, queridos, quão condenadoras são as palavras de 1 Coríntios 13 ou do Sermão da Montanha quando comparadas à conduta de todos nós. E eu digo de modo geral, inúmeros cristãos professos, mas cuja conduta não ultrapassa em qualidade a muitos que não conhecem a Deus. Em sétimo lugar, um homem santo, uma mulher santa, seguirá o espírito de misericórdia, porque a Bíblia diz: misericordiosos nós temos que ser. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E benevolentes para com o próximo. Nós lemos sobre Dorcas, que era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia, e Paulo testificou: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Essa é a atitude de um líder. Esse que é um pequeno seminário para liderança, guarde esse versículo. Eu de boa vontade me gastarei. Isso é o exercício do ministério cristão, em particular de pastores e pastoras, de lideranças, se gastar. Eu me deixarei gastar em prol das vossas almas. Atos capítulo 9, versículo 36, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Um próximo item, irmãos e irmãs, é que um homem santo seguirá a pureza de coração. Nós temos que ser puros, irmãos e irmãs. Temos que buscar a pureza, e a pureza que vem lá do interior, não só um ato externo que mostre para as pessoas, ou aparente para as pessoas, uma atitude espiritual, não. É necessária uma pureza real, verdadeira, que venha do coração. E aí sim, torne-se prática. Em nono lugar, um homem santo caracterizar-se-á, pelo seu temor a Deus. É preciso ter temor a Deus, irmãos e irmãs, não podemos perder o temor ao Senhor. Eu tenho visto como isso tem faltado, como nós temos perdido o temor. Às vezes cuidamos exemplarmente de nossa vida pessoal, de nossa casa, estudo, trabalho, temos uma atitude brilhante, resplandecente nesses itens, mas não cuidamos da casa do Senhor, nem dos interesses do reino de Deus. É necessário que nós ouçamos o que está lá no livro de Ageu, e assim como cuidamos da nossa vida, da nossa casa, temos que cuidar da casa do Senhor. Amanhã mesmo teremos um encontro com líderes para trabalhar algumas questões que precisam ser modificadas na nossa igreja local, porque nós precisamos que a igreja local reflita a santidade que está em nós. O cuidado que nós temos com a nossa vida deve ser o cuidado que nós temos com o reino de Deus. Aliás, o reino devemos ter um maior cuidado. Ele deve vir em primeiro lugar. E não vem. Lamentavelmente não vem. Geralmente vem em último lugar. Ou em quinto, sexto, sétimo lugar. Em décimo lugar, irmãos, irmãs, o homem santo seguirá, a mulher santa seguirá a humildade. Na humildade de mente, ele desejará considerar os outros superiores a si mesmo. Mas eu me refiro à humildade real, irmãos. Não aquela aparência de coitadinho. Sempre gosto de reforçar isso. Tem gente que vai para a casa do Senhor com aquela aparência de coitadinho, de pobrezinho, como se fosse isso um exemplo de humildade. Não, humildade é o reconhecimento de que você depende de Deus. Humildade é a capacidade de considerar os outros superiores a você mesmo. E por isso não se entristecer quando uma outra pessoa vier ocupar um lugar no ministério da igreja, porque Deus chama todos nós e constitui a todos nós para o exercício dos dons e dos ministérios. Em 11º lugar, irmãos, irmãs, um homem santo seguirá a fidelidade em todos os seus deveres e relações na vida. É preciso ser fiel. Sede fiéis no pouco, e sobre muito te colocarei. Mas tem nos faltado, em termos de santidade, a fidelidade à oração, a fidelidade ao jejum, a fidelidade ao quebrantamento diante do Senhor, a fidelidade ao cuidado, como dizia, com as coisas do reino em primeiro lugar. Temos que ser fiéis. Há um hino lindo que diz: sede fiéis, sede fiéis. E nós temos que ser fiéis. Eu não preciso ir longe, falando da minha própria comunidade, para verificar que as pessoas têm um grau de esforço bastante significativo em suas vidas, são fiéis em seu trabalho, em sua dedicação. Há muitas coisas, mas lhes falta fidelidade para com o reino. Lhes falta fidelidade, por exemplo, ao compromisso de expansão do reino, ao cumprimento da grande comissão. De ir por todo mundo e pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos que ser fiéis. Se formos fiéis nessas coisas, o Senhor cada vez mais depositará talentos em nossas vidas. Porque como fomos fiéis em uma área, ele sabe que poderá colocar uma segunda área, porque nós passamos na prova e somos fiéis e podemos avançar para uma outra área. Mas se não formos fiéis no pouco, o Senhor jamais nos colocará onde Ele deseja, sobre o muito. Muitos desejam alcançar grandes objetivos, mas não estão prontos a atingir o primeiro com fidelidade. Num próximo item, o 12º, irmãos, em último lugar, mas nem por isso menos importante, um homem santo, uma mulher santa, se caracterizará por uma mentalidade espiritual. Isso nós temos carecido muito, muito, muito. Pessoas que pensem espiritualmente, como Jesus pensava. E não pensem como as outras pessoas que não creem, ou pensem à luz da carne e do sangue, ou à luz do seu próprio temperamento. É preciso pensar. Outro dia eu agradeci a minha esposa duas vezes, recentemente, nessa semana, semana passada, e disse a ela quanto ela tem sido estratégica ao longo dos anos para que eu pudesse me dedicar, para que eu possa me dedicar exclusivamente em pensar nas coisas do reino. Claro, colaborando aqui ou acolá em outras coisas, mas, irmãos, eu posso testemunhar para vocês, irmãs, na minha mente não passa outra coisa senão o cumprimento da grande comissão. É de dia, é de noite, é no pensar desde o nascimento, é no pensar da conversão, é no pensar do crescimento, é no pensar até na hora da partida. Tudo, em todo o tempo, o que está em jogo, essa ministração para você, o que está em jogo para mim, é o reino. Onde você estará passando a sua vida eterna? É isso que tem que caracterizar o pensamento de alguém espiritual. Essa pessoa dará valor às coisas, a lugares, a companhias, na proporção em que elas o fizerem aproximar-se mais de Deus. Ah, então, dessas companhias eu quero me aproximar, porque isso me aproxima de Deus. Das outras companhias, eu me aproximo também para conquistá-las, para anunciar um reino pleno de felicidade. Mas tenho que me aproximar de companhias que colaboram comigo no sentido de caminhar na direção do reino de Deus. Assim, participará em parte dos sentimentos de Davi, quando expressou: a minha alma apega-se a ti, o Senhor é a minha porção. Irmão, irmã, eu quero lhe fazer uma pergunta bem direta agora. Se você for avaliar sua vida hoje, hoje à noite, você pode dizer: a minha alma está apegada a ti somente, Senhor. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha única porção. Você pode dizer isso, querido? Se não pode, é preciso colocar isso no lugar. Salmo 63, versículo 8, Salmo 119, versículo 57. Nessa hora quero acrescentar, entretanto, que espero que ninguém nos compreenda mal. Chego a recear de que não seremos compreendidos devidamente e que as descrições aqui expostas acerca da santidade até desencorajem alguns cristãos dotados de uma consciência mais terna. Jamais eu entristeceria propositalmente a um coração reto. Não quero entristecer você, mas quero confrontá-lo agora com a verdade. Não quero lançar você com uma pedra no pescoço para tropeçar e cair no abismo ou no caminho de um outro cristão, não. Mas quero confrontar você com a verdade. Não é para entristecê-lo, mas é para motivá-lo, é para alegrá-lo, é para dizer: eu preciso espalhar santidade bíblica sobre a terra. E para espalhar, só espalha, eu só posso espalhar, só posso doar aquilo que eu mesmo tenho. Eu não posso doar o que eu não tenho. Não estamos afirmando aqui, pegando um trecho específico, mais um do bispo Haile, 2 séculos atrás. Afirmamos, ele afirmou, eu afirmo em concordância, que a santidade chega à maturidade e à perfeição. Não estamos afirmando que isso aconteça imediatamente. Não, não acontece imediatamente. O que essas graças a respeito das quais nós temos ele escrito, eu falado, possam ser achadas em plena florescência e vigor antes que um homem possa ser chamado santo. Não, longe disso, irmãos e irmãs, longe disso, líder. A santificação sempre será uma obra progressiva. Você já gravou isso. A santificação sempre é um processo. Sempre é um processo progressivo. As graças manifestadas por alguns cristãos ainda estão na erva, estão no início, e de outros na espiga. E somente a de alguns estão no grão cheio. Tudo deve ter um começo, nós temos que entender isso. Mas é necessário começar. É necessário não interromper essa obra maravilhosa da santificação, da santidade bíblica. Nós precisamos, queridos, entender que tudo tem um começo e jamais desprezar esse dia do humilde começo, como Zacarias capítulo 4, versículo 7, a santidade, quando atinge o ponto culminante nesse mundo, é apenas uma obra imperfeita. Lembre de João Batista. Jesus diz que ele era dos nascidos de mulher, o mais excelente, mas ele é o menor entre aqueles que vão estar no reino. Portanto, isso é um processo que vai continuar na eternidade. Na história dos mais notáveis santos que já viveram nesse mundo, você encontrará muitos, mas muitos. No entanto, muitos, apesar de antes chegar ao capítulo final, terão desanimado. E nós não podemos desanimar antes de chegar ao capítulo final. O ouro jamais fica totalmente isento de escória. A luz nunca brilhará sem a presença de alguma sombra, enquanto não chegarmos a Jerusalém Celestial. No último domingo, pastor, que eu tenho dito a vocês, Sebastião Jessé ministrou, e na abertura do culto, sem saber o que eu ia pregar, ele abriu falando sobre o ouro, e depois a mensagem falava sobre o mesmo tema, sobre um outro ponto de vista. Então eu repito a você: a luz nunca brilhará sem a presença de uma sombra, enquanto não chegarmos a Jerusalém Celestial. Estamos a caminho. Estamos peregrinando a caminho. O próprio Sol tem manchas em seu disco. Lembrem aí da nossa formação colegial. Os homens mais santificados mostram máculas e defeitos. Ainda há coisas a serem aperfeiçoadas. Quando pesados na balança do santuário da vida eterna, há coisas a serem transformadas. A vida deles é uma contínua luta contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. E algumas vezes nós podemos vê-los não tão vencedores assim. Às vezes até os encontramos vencidos. Quem me conhece já me viu vencido na minha família, nas igrejas onde passei. Às vezes fui vencido pela minha própria velha natureza. Às vezes fui vencido por um desânimo. Às vezes fui vencido por uma obra maligna, satânica, mas depois nos levantamos e o Senhor nos deu vitória contra o diabo, o mundo e a carne. A carne não cessa de lutar contra o espírito e o espírito contra a carne. Todos nós pecamos, diz a Bíblia. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em alguma área, todos nós tropeçamos. Ou em algumas áreas, em algumas coisas, como diz Gálatas 5,17, Tiago capítulo 3, versículo 2. Eu não posso entender como um homem pode ser um cristão verdadeiro se para ele o pecado não é a maior carga, não é a maior tristeza, não é o maior motivo de perturbação. Irmão, irmã, eu disse que já me encontraram em fraqueza, mas eu também posso afirmar a vocês que todos que me viram em fraqueza, a posteriori, viram um homem arrasado e desejoso de voltar para o caminho. Porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado é uma carga, uma tristeza, é uma perturbação. E enquanto nós não nos livramos daquela área, daquele pecado, nós ficamos em luta. Mas esse é o processo da santidade bíblica, para que possamos alcançar a perfeição em amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor a si mesmo, amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a perfeição cristã. Mas ainda não será, mesmo essa perfeição cristã, a perfeição que teremos lá na glória, não se compara com a perfeição que vamos experimentar na glória eterna. Quando teremos um novo corpo, um novo nome, tudo será diferente, tudo será melhor. Agora vemos como espelho, mas então veremos face a face. Até Fernando Pessoa falou sobre isso num dos seus poemas. Em segundo lugar, irmãos, agora acabando essa sequência, um segundo tema, quero lhe dizer sobre a importância da santidade prática. A santidade pode nos salvar? Você pode estar perguntando. A santidade pode nos salvar? Não, querido, não é a santidade que te salva. O que te salva é Jesus como Salvador. É o novo nascimento, é a justificação. Se dependermos dos feitos da santidade ou do cumprimento da lei, trabalhando com uma outra abordagem, nenhum filho de Adão será justificado, diz a Bíblia, porque pela graça sois salvos. Vou repetir, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Sobre esse segundo tema, eu começo a enumerar mais alguns elementos. A, letra A, para mudar um pouquinho, sair de número e para letra. Antes de mais nada, devemos ser santos, porque a voz de Deus nas Escrituras Sagradas assim nos ordena claramente. Não é que nós vamos ser santos para nos salvar. Não, somos salvos pela graça, mediante a fé. Essa é a justificação, essa é a salvação, esse é o novo nascimento. Mas nós devemos ser santos porque as Escrituras nos ordenam claramente: sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos porque perfeito é vosso Pai que está no céu. Letra B, devemos ser santos porque essa é uma grandiosa, gloriosa também finalidade e um propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo. Cristo veio ser um modelo. Muita gente não entende isso na cristologia, e eu quero dizer acerca do discipulado. Acerca do discipulado, falando de cristologia, aplicando ao discipulado, ao aprendizado, que um dos motivos pelos quais Jesus veio como pessoa plenamente humano é a finalidade, o propósito de nos mostrar a maneira como nós devemos viver. Aquilo que ele veio fazer no mundo é um modelo que nós devemos viver no mundo. Que nós devemos ter no mundo como um modelo ideal. Em suma, falar aos homens, às mulheres, falar que os homens e as mulheres, para ninguém ficar excluído ou excluída, são salvos da culpa do pecado, sem que ao mesmo tempo sejam salvos do domínio do pecado em seus corações, é contradizer o claro testemunho das Escrituras. Preste bem atenção, eu vou repetir. Não é possível falar que os homens são salvos da culpa do pecado, na obra justificadora, sem que ao mesmo tempo sejam salvos do domínio do pecado. Porque a Bíblia diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Não terá mais domínio no nosso coração. Ele não pode mais obrigar você a pecar. Meu irmão, você que está me ouvindo, se você caiu essa semana, ou caiu a semana passada, ou teve alguma intercorrência no mês, ou no mês passado, eu quero dar uma força para você agora dizendo, o pecado não tem mais essa propriedade, essa capacidade, esse poder, essa possibilidade de fazer com que você continue pecando, ele não tem mais domínio sobre você. Quando você foi justificado, ele perdeu o domínio sobre você. Você foi transformado numa nova criatura. Melhor do que você se fez, você foi transformado numa nova criatura. Que não foi você que se fez, foi a graça de Deus que te fez uma nova criatura. Então, colocando corretamente. Ele te fez uma nova criatura e depois ele te apresentou um modelo para você seguir. E esse modelo é um modelo de vida sem a prática do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre você. Você pode vencê-lo. A letra C. Numa sequência agora em letras, devemos ser santos, porque essa é a única evidência segura de que possuímos a fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu quero ter a evidência de que possuo a graça salvadora. Eu quero ter a evidência da graça preveniente que operou em mim quando eu ainda estava morto em delitos e pecados. Eu quero ter a evidência da graça justificadora. Eu quero ter a evidência da graça salvadora. Quer ter a evidência, meu irmão? Então eu quero lhe dizer, a santidade é a evidência, é a única evidência de que você já possui a fé salvadora. A santidade real. Essa é evidente. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de chatice, de gente chata, de gente emburrada. Não estou falando de fariseu que fica controlando a vida dos outros. Está mais preocupado com o pecado do outro do que consigo mesmo. Como diz 1 Coríntios capítulo 11, me lembro agora, quando o texto fala lá da Santa Ceia, se cada um de nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então julgue a você mesmo e não fique como um fariseu olhando para a vida do outro ou da outra. E eu insisto, a evidência segura que você possui de que tem a fé salvadora é que a sua vida mudou, a santidade está sendo operada na sua vida. A graça santificadora começou a ser operada na sua vida. Percebe? Uma coisa é a graça salvadora, outra coisa é a graça santificadora. Só que a graça santificadora evidencia que você foi verdadeiramente salvo. E a graça salvadora remete você à santificação. A letra D é que nós devemos ser santos, porque essa é a única prova de que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Não tem outra prova, não tem culto, não tem cerimonial. O Antigo Testamento está cheio de texto dos profetas, quando eles sentam a borracha, a palavra é essa mesmo, eles descem a borracha nos judeus que faziam os cerimoniais e os sacrifícios, e até hoje gente continua tentando fazer cerimoniais e cultos e liturgias, mas isso sem o acompanhamento de uma vida santa, de uma vida nova. Nós devemos ser santos, letra D, porque essa é a única prova de que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Pastor, eu quero uma prova. Quer uma prova, irmão? Quer uma prova, irmã? Então seja santo. A santidade é a prova que você precisa de que você tenha Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou lhe dar um texto, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 14, versículo 15. 21, 23, capítulo 15, 14, perdão irmãos, não é meu desejo aqui orar em mistério e vou reter, prefiro uma palavra inteligível a um milhão delas que não seja compreendida, mas a presença do Espírito aqui é grande e forte demais. Mas o Espírito está sujeito ao profeta. Por isso me segurarei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu tiver que encerrar aqui, eu encerro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Foi o pecado que teceu a coroa de espinhos, irmãos. Foi o pecado que cravou as mãos e os pés do nosso Senhor e transpassou o seu lado, o meu pecado. Não foi o seu, não, foi o meu. O principal dos pecadores aqui de Virgem do apóstolo Paulo, e tenho liberdade para isso. Foram os meus pecados que o cravaram na cruz. O pecado que levou o Senhor Jesus ao Getsêmane e ao Calvário, à cruz e à sepultura. Os nossos corações devem ser, irmãos e irmãs, líderes. Preste atenção, líderes. Nossos corações devem ser extraordinariamente frios se não abominamos o pecado. Se não nos esforçamos por nos libertar do pecado, ainda que em processo tenhamos que decepar a mão direita e arrancar o olho direito de sua órbita. Letra E. Devemos ser santos, irmãos, irmãs, por ser essa a única evidência segura de que somos verdadeiros filhos de Deus. Essa é a evidência. Letra F, devemos ser santos por ser essa a maneira mais provável de fazer o bem ao próximo. Porque só um santo está interessado na vida do próximo, está interessado em orar pelo próximo, está interessado em dar cobertura ao próximo se ele precisar financeiramente, como o samaritano que socorreu um homem no caminho, o levita o deixou, o sacerdote o deixou. Eles eram cheios de cerimoniais, mas não tinham santidade. É a santidade que te faz amar o próximo. Devemos ser santos por ser essa a maneira mais provável de fazer o bem ao próximo. Podemos falar com as pessoas, irmãos, irmãs, a respeito das doutrinas do Evangelho. Líderes, atenção! Poucas pessoas nos darão ouvidos, e cada vez menos. Elas estão pouco se importando com as nossas pregações, se elas não vierem acompanhadas de uma conduta que mostre um diferencial de amor. Um número menor ainda vai compreender os nossos dogmas à primeira vista. Porém, a nossa vida serve de um argumento, uma linguagem inescapável. Eu amo essa matéria, filosofia da linguagem. E eu quero dizer a você que a grande filosofia da linguagem de um homem santo é um argumento inescapável para aquele que não crê. Qual filosofia inescapável? Pastor, a santidade bíblica, há um significado na santidade que nem mesmo os mais ignorantes podem evitar. Eles podem não entender o nosso discurso, eles podem não entender de primeira a nossa pregação, nem a reta doutrina, talvez não compreendam a doutrina da justificação, do novo nascimento, da graça preveniente, da graça justificadora, da graça salvadora, mas eles poderão compreender o amor. O amor eles poderão compreender. Acredito que um dano maior do que temos consciência é feito por crentes profanos e incoerentes, que não estão em processo de santificação. Esses homens, essas mulheres, encontram-se entre os melhores aliados de Satanás. Sabe por quê, querido? Eu vou explicar para você. Volto a dizer, se eu tiver que encerrar, eu vou parar com uma hora. Aquele que é gelado, ninguém espera nada dele mesmo. Ele é gelado. Ele é verdadeiramente gelado. Ele é reto na sua frieza. Agora o morno ele tenta aparentar religiosidade, ele tenta falar para os outros de cristianismo, só que a vida dele contraria tudo. Portanto, ele se torna um aliado de Satanás. Ele derruba com a sua vida o que os ministros do Evangelho edificam com os lábios. Eles fazem as rodas das carruagens do Evangelho rodarem dificultosamente. Eles suprem os filhos desse mundo com intermináveis desculpas para continuarem tal e qual são, gelados, gélidos. Eu não posso perceber a utilidade dessa religião. Bispo Riley falou isso há 200 anos atrás e eu quero reafirmar agora. Não posso perceber. Eu vomito. E se eu vomito, muito mais o meu pai vai vomitar tanto dessa religiosidade. Eu não posso perceber a utilidade de tanta religião, declarou um negociante irreligioso, não faz muito tempo. Isso há 200 anos atrás. Eu tenho observado que alguns dos meus fregueses, olha só, estão sempre falando sobre evangelho, sobre fé, sobre salvação, sobre as promessas e assim por diante. Mas essa mesma gente não treme ao enganar-me por causa de poucas moedas, sempre que tem oportunidade. Ora, essas pessoas religiosas podem fazer coisas assim. Eu não posso perceber qual é a vantagem da religião cristã. Agora me lembro de um outro exemplo, quando um missionário metodista, maravilhoso, Stanley Jones, evangelizou a Gandhi, e tendo evangelizado a Gandhi, Gandhi respondeu para ele, e eu fico imaginando esse missionário que é maravilhoso, tinha uma vida reta, mas teve que engolir por causa do todo isso. Gandhi disse assim: "Eu posso aceitar o seu Cristo hoje, agora. Contra o seu Cristo eu não tenho nenhum problema, eu aceito o seu Cristo. Agora, o que eu rejeito com a opressão que a Inglaterra fazia para com a Índia e tantas outras coisas, o que eu rejeito, o que eu abomino é o vosso cristianismo." Sabe, irmãos, nos últimos dias eu vi cristãos arrebentando tudo em nome de uma posição política que pode ser semelhante à da grande maioria de vocês que estão me ouvindo. A da minha também. Agora, o que que você vai fazer lá agora? Em nome do Evangelho? Pegar uma marreta e sair quebrando coisa? E depois dizer que é missionário, é pastor, e isso agora ser divulgado para todo mundo saber? Olha que descompensado que é esse sujeito. Agora o inferno tem mais instrumento para se levantar contra nós e contra até a postura que nós temos e tivemos. Por causa desses estrambelhados que não tiveram domínio próprio, mansidão. Queridos, a letra G. Devemos ser santos, porque disso, em grande parte, depende o nosso presente consolo. Somos consolados por Deus, e esse consolo é derramado abundantemente naqueles que estão vivendo na santidade bíblica. É mais fácil um cristão esperar poder sentir os raios do sol em um dia escuro e nublado do que sentir a poderosa consolação de Cristo, se não o estiver seguindo fielmente. Vai ficar esperando ser consolado e não será consolado. Não será consolado enquanto não entrar direito na salvação e no processo da santificação. E tomar vergonha na cara. E pensar 10 vezes antes de tomar determinadas atitudes. Eu falei dessa questão, mas eu falo primeiro sobre a minha própria vida. Tenho que pensar 10 vezes, 20, 30, antes de qualquer atitude, porque estou falando para 100 mil pessoas. Em último lugar, devemos ser santos, porque sem a santidade na terra, nunca estaremos preparados para desfrutar do céu. O céu é um lugar santo, irmão. O Senhor do céu é um Deus santo. Os anjos são criaturas santas. Tudo no céu é santo. Então, para a gente estar preparado para viver o céu em santidade, nós precisamos viver a santidade bíblica agora. cada indivíduo haverá de ressuscitar, já falando só, abrindo um parênteses escatológico, cada indivíduo haverá de ressuscitar com o mesmo caráter com que deu o seu último suspiro. Onde será o nosso lugar? Se vivemos hoje estranhos à santidade, ou você acha mesmo, como imaginavam até alguns séculos atrás, que o purgatório vai fazer alguém se aperfeiçoar depois da morte? Uma grande estratégia da igreja para arrancar dinheiro das pessoas. Diziam: a cada moeda que cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Imundos! Enriqueceram e depois pedem perdão 500 anos depois, mas não devolvem. Assim como outros que roubaram esse país e não confessam publicamente que roubaram e não devolvem. E outros que saem agora na pancadaria e não imaginam o que isso representa em termos de testemunho. Imundice! Não haverá purgatório, meu querido. Líder, cada indivíduo haverá de ressuscitar com o mesmo caráter que deu seu último suspiro, e nem haverá reencarnação. Se houvesse reencarnação, você precisaria reencarnar 700 bilhões, trilhões de vezes, para depois voltar e ser a mesma coisa, porque carne e sangue são sempre a mesma coisa, se não forem justificados pela fé no Senhor Jesus. Os orientais, os budistas, ainda são mais coerentes, falam de evolução e de involução. Alguém pode virar até um vegetal. De tanto involuir, ele pode virar um vegetal. Pode virar até um pedaço de pedra. Agora, esse fenômeno nascido na França, nos últimos séculos do período moderno, é de um vazio de conteúdo, é de uma falta de conhecimento sobre todos os aspectos do que significa Deus e do que significa o ser humano. Nicodemos perguntou: vai voltar para o ventre da mãe? Jesus falou: não, não, não é isso não, amigo. Não é isso não, amigo. Você tem que nascer em espírito e em verdade. É aqui mesmo, é agora. Começa de novo, Nicodemos. Meus irmãos, eu estou apontando essas questões não é para magoar ninguém, para machucar ninguém, mas não dá mais tempo para esperar. Não há mais tempo para esperar, igreja. Agora, para espalhar essa mensagem da santidade bíblica, você precisa viver santidade bíblica, almejá-la, orar por ela, buscá-la. Você está ouvindo um homem que há 37 anos a busca incessantemente, não que a tenha alcançado. Eu quero dizer bem claro para você, não que eu tenha alcançado, mas eu a almejo, oro, busco, leio, ouço, busco aconselhamento, formação, para quê? Para ser cada dia mais santo. E para quê? Para cada dia mais espalhar a santidade bíblica. Não passa outra coisa no meu ser, senão buscar a santidade, para espalhar a santidade, reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Eu não sei dizer o que os outros pensariam a respeito, mas para mim é claro que o céu seria um lugar insuportável para um homem mundano. E se você pensar nos estágios de evolução e mandar vibrações, e aí o espírito vai evoluindo, e em cada estágio vai ser insuportável. A menos que esses estágios sejam de uma tamanha mediocridade que possa suportar um homem mundano ou em processo ainda. Não, não, não! Ninguém haverá de ressuscitar com o mesmo, diferentemente do caráter com o qual deu o último suspiro. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você é santo? Eu não estou perguntando se você frequenta regularmente uma igreja, se você pertence a uma denominação, se você foi batizado, se você costuma participar da ceia, se você contribui na igreja, se você tem o nome de cristão. Eu não estou perguntando isso, não. Eu estou perguntando algo muito mais profundo do que isso. Você é santo ou não? Você é santo hoje ou não? Eu contemplo o mundo e vejo que a maior parte da humanidade jaz na iniquidade. Contemplo os cristãos professos e vejo que a maioria deles nada, nada, nada tem de cristianismo, exceto o nome. Se dizem cristão, mas não tem nada que se pareça com Jesus. Examino as páginas da Bíblia e ouço o Espírito afirmando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a questão não é o que você pensa, não é o que você sente, não é só o elemento cognitivo, nem só o elemento afetivo, sentimental, nem empírico. A questão não é essa, mas é o que você faz. Como é a sua vida? Você é santo ou não? 1 João 3, versículo 3, que todo homem que tem esperança em Cristo, a si mesmo se purifica. Você tem que se purificar. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Meu irmão, não há avanço sem sofrimento. Aquilo que nada custa, nada vale. Ô, pastor, o senhor está saindo aí com uma frase capitalista? Ah, para com isso, meu. Para com isso, seu fariseu. Estou só usando uma reflexão. Capitalismo já passou desde o mercantilismo por várias etapas e não é isso que eu estou discutindo agora. Se quiser, a gente discute a hora que você quiser. Mas você tem que ler primeiro. Assim como os marxistas têm que ler. Hegel, o próprio Marx, Gramsci, e não sair falando bravatas por aí. Não há avanço sem sofrimento. Aquilo que nada custa, nada vale. Sem dúvida, não deveríamos estranhar diante daquela escritura que diz: importa-vos nascer de novo, como eu mencionei agora para você, João 3,7. Certamente que é tão claro quanto a luz do meio-dia que muitos cristãos professos precisam de uma completa transformação no dia de hoje, sexta-feira. Hoje, novos corações, novas naturezas, se algum dia tiverem que ser salvo, ou quiserem ser salvos, precisam de um novo coração, de uma nova natureza. Como me disse alguém essa semana, precisam de uma grande inflexão. As coisas antigas terão que passar. Eles precisam se tornar novas criaturas, sem importar de quem se trate. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. indagou Owen. Morreu Cristo? Sobreviverá o pecado? Foi ele crucificado no mundo? À toa? O pecado sobreviverá em mim e em você? O nosso afeto pelo mundo, pelas coisas do mundo que vão passar, vai permanecer vivo e intenso? Onde está o espírito daquele que, mediante a cruz, foi crucificado? Onde está a sua experiência de salvação? A sua libertação do mundo? E a libertação do mundo para você? Ah, querido líder, ninguém pode lançar outro fundamento para a santidade além daquele que foi lançado por Paulo, a saber, Cristo Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 15. Você deseja alcançar a santidade? Eu te pergunto, líder. Eu te pergunto, irmão e irmã. Você sente hoje um autêntico desejo de ser santo? Você quer ser participante da natureza divina? Nesse caso, venha para Cristo. Não espere por coisa alguma. Venha para Jesus. Não espere por ninguém. Não procrastine, não pense primeiramente em preparar-se. Vá a ele agora e diga nas palavras daquele belo hino antigo também, nada em minha mão eu trago, só em tua cruz me agarro. Necessitado, fujo para ti, para cobrir-me, desamparado, espero em tua graça para suprir-me. Nenhuma pedra e nenhum tijolo é assentado na obra da nossa santificação enquanto não viermos para Jesus. Irmãos e irmãs, a santidade é o seu dom especial a seu povo cristão. A santidade é a obra dele, é a obra que ele efetua nos corações nascidos de novo. É a graça santificadora, através do Espírito que ele lhes proporciona, nos proporciona, no íntimo. A santidade procede de Jesus Cristo, resulta da comunhão vital com ele. É o fruto de um ramo vivo da videira verdadeira. Por conseguinte, aproxime-se de Cristo e diga-lhe, Senhor, não somente salva-me da culpa e do meu pecado, que é a primeira parte que nós falamos, novo nascimento, graça preveniente, graça justificadora, não somente isso, mas igualmente envia-me o teu Espírito que prometeste, aviva-me, liberta-me do poder do pecado, torna-me santo, ensina-me a fazer a tua vontade. Querido, você deseja continuar santo? Você já está no processo? Você deseja continuar santo? Nesse caso, só há um caminho, permaneça em Jesus Cristo. E a minha última palavra hoje, gostaria mais uma vez de falar mais horas com vocês, mas está bom por enquanto. Paulo era um autêntico homem de Deus, um homem santo, um homem cristão, que crescia e se desenvolvia. Mas qual era o segredo de todo o seu progresso? Sabe qual era, irmão? Sabe qual era, líder? Sabe qual era discípulo? Sabe qual era pastor, pastora? Ele era alguém para quem Cristo era tudo! Tudo em todos! Ele nunca desviava a vida para longe de Jesus. Esse é o problema que nós estamos vendo na igreja. O olhar está disparado para a direita, para a esquerda. É até apropriado, né? Claro que nós temos que ter participação na história, no mundo, mas cuidado, seu olhar está indo muito para a direita, está indo muito para a esquerda, está indo muito para o centro. Paulo não desviava o olhar de Cristo, para ele Cristo era tudo em todos. Os olhares estão para as coisas materiais, os olhares estão para as coisas ligadas a estudo, a formação, a trabalho, a lazer. É claro que tudo isso tem o seu lugar e lugar importante, mas Jesus tem que ser o tudo em todos. Ele nunca desviou a vista para longe de Jesus. Disse ele: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, o Espírito Santo me falou quando eu estava internado no HC. Eu perguntei: Senhor, será que eu poderei sair daqui e bem? Ele diz: filho, tudo você pode em mim que te fortaleço. Tudo pode naquele que me fortalece. E eu saí e nunca mais voltei para lá. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Portanto, eu e você façamos a mesma coisa. Hebreus capítulo 12, 2. Filipenses capítulo 4, 13. Gálatas capítulo 2, 20. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te fortaleça. Que Deus te santifique com a santidade bíblica e que você espalhe a santidade bíblica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, a santidade bíblica proveniente do Pai, do modelo de Jesus e da obra do Espírito Santo venha sobre ti. Sobre ti permaneça juntamente com todo o povo de Deus sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.